procurando mais pra saber se eu existo. Não responde meus recados, me trata feito lixo. Se não me quiser, não me procure nem mais pra fuder. Eu insisto, quer saber? Eu desisto. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Acha que a sua indiferença vai acabar comigo? Eu sobrevivo, eu sobrevivo. Você não presta, ninguém é seu amigo. A solidão vai ser o seu castigo. Cebosa.